Confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas, o podcast dedicado ao achincalhamento da vida moderna, à destruição do Brazilian Way of Life. Sem latas sem hoje. Som de lata abrindo. Afinal de contas, estamos gravando 10 da manhã, não bebo antes das 12 badaladas do sino da Santa Sé. Tem uma igreja aqui perto, meio-dia ela dá mesmo umas batucadas lá. E aí é só a partir desse momento que a gente abre latas. Apesar que esse estúdio tá virando um inferno cada vez mais agitado, e acho que hoje à tarde vai ter um barulho aqui. Vai ter barulho e barulho de lata. E também não terá registros gravados. O mote por aqui, meus amigos, é desmascarar alguns dogmas, fazer os nossos reais desabafos sobre a necessidade das coisas, e o principal, da maneira mais escrachada e amaldiçoada possível, sempre contra essas coisinhas nhenhenhê que tentam nos empurrar goela abaixo. E como muitas pessoas já sabem, nós vamos falar de tênis caros. Quando a gente fala de tênis caros, não estamos falando de pênis caros, né, isso, Rocha? Isso. Estamos falando de tênis. E não estamos falando do esporte também, que é um esporte para elite, aquelas pessoas que usam camisa polo e tudo mais. Não. Nós vamos falar dos pisantes a preços absurdos. E talvez eles nem fossem tão caros para você, se o seu objetivo é botar aí no pé e sair por aí a praticar esporte, correr, se transformar num Usain Bolt, por que não, né? É, afinal de contas, um ciclista ele precisa pagar lá seus 20 mil reais numa bicicleta. Exatamente. Então, se o seu objetivo fosse esse, faria total sentido você gastar mil reais na porra de um tênis. Mas se você só quer sair por aí e pagar de magnata, sendo que você é um pé rapado dos piores, eu sei que você logo vai pensar assim, ah, mas esses caras vão falar isso porque eles são os Durango Kid, estão fazendo mimimi aí porque são os pés de chinelo, filha da puta. Que faz sentido. Também faz, exatamente. Mas tem outros que vão pensar, Walter, que nós podemos ser aqui defensores das causas sociais, metidos a Che Guevara, ou que a gente queria que o mundo fosse igual ao mundo do Kim Jong-un lá, né, cara? Que todo mundo anda igual. Meu cabelo tá bem parecido. Todo mundo anda de conga, anda de farda, né? Um corte de cabelo ridículo. O que, na verdade, mais seria interessante, né? Seria engraçado, pelo menos visualmente falando assim. Um monte de Minions. Eu gostaria de ver os Minions. Mas a verdade é que, mais uma vez, o ato de ostentar aqui é o que nos faz meter o pé no peito dos nossos oponentes. Porque a porra de um pisante de quatro dígitos tem hoje a mesma função, né? De extrair dinheiro de imbecis. Assim como faz os... Quanta gente desligando o iPhone agora, hein, cara? É assim como fazer os compradores de iPhone pra ostentar. Eu vou embora, então. Né, que a galera que gasta grana com carro. Mas quem faz isso com carne grosso, Walter Rezende? Eu nunca lamento quem tem uma grana pra, como você, que é um abastado, que chega lá e joga as notas de 100 em cima da... Compra no boleto do submarino? Isso. A gente tá, obviamente, vai meter o pau em quem faz isso apenas pelo ato de querer ser muito melhor que os demais. Então eu quero saber de você, Walter Rezende, quero que você passe aqui a sua capivara de quantos tênis muito caros você comprou na vossa vida. Cara, eu acho que não consigo me lembrar de nenhum. Eu tô falando aqui, todo mundo vai dizer que eu tô com um discurso moralista e tal. Não, vejam bem. Hoje em dia, com certeza eu não compraria. Certo. Mas quando eu tinha ali 15, 16 anos, aí eu me lembro na escola, eu olhava. Nos pés do Alexandre, tá acabando a bateria do computador. Tem a mão de ligar o carregador aí no chão, por favor. Aí eu olhava pro tênis das pessoas. Aí eu vi aquele, o hype era aquele Adidas Marathon, lembra? Marathon, cara. E eu olhava aquilo e falava, puta que pariu, como eu quero. Eu tenho um trauma com esse tênis tão grande. Aí eu olhava no meu pé, tinha lá um Rainha Montreal, como é que é? Rainha Monte Carlo? Monte Carlo ou um iate, um, né? Um iate que custava nem uma fração daquele Monte Carlo. E eu não tinha dinheiro pra comprar aquela porra. E se eu pudesse vender um rim, eu compraria o Marathon. Sabe quando que eu fui saber o que era um Marathon? essa semana que eu fui pesquisar. Mas você não... Ficou no trauma na minha cabeça, que nem saber como ele era. O apagou a imagem, apagou só a imagem, ficou o nome. E eu tive que buscar essa semana, já que o tema era esse, pra saber como é que era o tênis, cara. Daí eu falei, puta que pariu, isso já foi uma necessidade quase vital minha. E daí depois eu tive que apagar, porque obviamente que eu nunca cheguei perto. Eu só comprei um tênis caro na vida, que é um M2000. Ali, finalzinho dos anos 80. Não me lembro nem. Começo dos 90. M2000, inclusive, que tá voltando agora. De mas novo, custava sumiu. Uma bica? Custava uma bica. Porque ele tinha aquelas cores berrantes da época, da Pacalolo, lembra? Do verde-limão. E do... Aquilo usava sangue de alienígenas. Exato. Pra poder fazer. Exatamente. Justificando o preço. Isso. Então, foi o primeiro tênis que eu comprei com o meu primeiro salário inteiro, integral. Do McDonald's. Obviamente, você vai pensar, óbvio que o salário não era absurdo, mas era um salário mínimo. Um salário mínimo hoje está 700 pilas. Então, se a gente transportar para aquela época, eu paguei 700 pilas. Mas o que você fez o resto do mês? Nada. Só ficou nada, porque eu não fazia nada antes do salário, antes do trabalho, né? Então eu continuei sem fazer nada. Vivia de hambúrguer, então eu só me alimentava com hambúrguer, mas tinha um tênis no pé. Mas qual não foi a minha glória quando eu adentrei a Escola Municipal de Primeiro Grau, o professor Jorge Americano, com aquele tênis literalmente reluzente nos pés, e as pessoas olharam e falaram... Caralho, é o tênis do cara! E você só fazia sucesso nos nichos fudidos da cidade. Lógico, e do joelho pra baixo, né? Eu me lembro que na escola tinha pedido pra minha mãe, falou, mãe, eu não me lembro, eu queria, sei lá, um Nike, alguma coisa. Tá. Aí a minha mãe falou, vou ver o que eu posso fazer. Saiu pra comprar o tênis. Voltou e falou assim, olha, trouxe um aqui que é fantástico, vai adorar. Abri a caixa, Biribol era o nome do tênis. Eu olhei pra aquilo, olhei pra minha mãe e falei, meu Deus! É com isso que eu vou ser espancado na escola? Ela olhou pra mim e falou assim, infelizmente. Cara, o lance do Marathon que você falou tem a ver com a escola também, porque eu me lembro muito bem que ali na sexta série, quando você precisa de ascensão social, você com 12 anos, cara, você precisa ser alguém na porra da vida. Exatamente, você vê os coleguinhas... E a genética não ajudou. Né? A genética não ajudou, seu pai é feio, sua mãe é feia, não tem como você nascer bonito, eles não são caucasianos. Aí, cara, você precisa de ascensão social nas vestes, né, Nana? O intelecto também não ajudava. Você precisa se autoafirmar de alguma autoafirmação. Maneira. Mas eu tinha um Bamba, cara, eu tinha o Bamba e o Bamba Cabeção. Bamba Cabeção e o Bamba já indo pro vinagre, já velho, porque... Muito futebol? Muito futebol. Abriu a ponta do chutava tênis. Pedra, moleque brincava de chutar pedra e chutar lata na rua. E eu me lembro de um playboy que tinha na minha classe, cara, que era o Wilson. E eu já falei isso em algum lugar, vou repetir aqui de novo. Wilson, se eu te ver hoje, velho, eu te atropelo. Na boa. Eu me lembro muito bem do dia que você falou, e esse Marathon aí? Falou do meu Bamba, cara. E ele tava com tênis fodão no pé. Cara... Me derrubou, me fez comprar 2 anos depois, com o meu primeiro salário, um Mano 2000, cara. Eu não sei se eu já contei nesse podcast, de uma trip que eu fiz quando eu era também adolescente, 17 anos. Eu já tinha começado a trabalhar e comprei um tênis, não sei se era caro ou não, um Adidas Ivan Leno. Caro, Walter. Você acabou de falar que não teve tênis caro, era porra. Caro. Lógico que era, cara. Só que... E você usava o cabelo de escovinha também? Não. Igual o jogador de tênis? É igual o Ivan Leno, né? Inclusive. Então foi só esse. Não me lembro mais de nenhum outro, assim. Só que eu só usava ele, né? Um ano, 2 anos. Tirava ele do pé. Um tênis é feito, eu fui pesquisar a respeito, pra 500 quilômetros, cara. Os nossos... duraram, sei lá, 2 voltas na terra, né? Aí eu lembro, eu e Buga. Buga chegou pra mim e falou assim: vamos ir pra praia? De tênis? Eu falei: de que jeito? Não, ele, a pé, mano, pedindo carona. A gente com 17 anos. Aí eu falei: ok, vamos nessa. Puta, não sei por que acordar de madrugada, acho que era por causa do sol, né, pra pegar. Aí a gente começou a caminhar pela Regis, A gente não tava nem em São Lourenço. Peraí, vocês foram até São Lourenço andando, fomos. Chegando em São Lourenço da Serra... Você já tinha andado uns 30 quilômetros. Por aí. É. Mas aí a gente falou, não vai dar, não amigo. Rola, né, não vai dar. Vamos começar a pedir carona. As caronas... Volta. É isso que dá o cara Leon the Road com 16 anos de idade. Não, as caronas não estavam durando 10 quilômetros. Até que a gente pegou um caminhão. Eu com o Ivalano no pé, já indo pro Vinagre. Saca? Na sobrevida. Tá. O marcador cardíaco tava quase... Aí, um caminhão parou. Eu falei assim, vou deixar vocês na entrada da Pedro Táxi. Tá. Aí, de lá pra frente, vocês se viram. Rodovia da Banana. Exatamente. Falei, beleza, vambora. Aí, o caminhão não me passa da entrada da Pedro Táxi. Tá brincando. Aí, era ali. Eu falei, não, a gente só vai descarregar o caminhão ali. Sério, cara? Aí eu falei, puta que pariu, virei chapa. Vamos ter que descarregar esse caminhão. Ok. Aí a gente chegou lá, puta, uma cidade de merda, cara. Porque a região é paupérrima, cara. É aonde todas as bananas do planeta isso, são plantadas ali. É isso, as pessoas acham que é na América do Norte, o cacete A4 é nada, é ali. Aí... De descer do caminhão numa chimboca. Carga de quê? Mortadela. Abriu a porta do caminhão, veio aquele bafo de mortadela. De cavalo morto. De cavalo morto, que saiu de lá de dentro, sólido, amigão. Aí eu falei, puta que pariu, nunca mais como uma marba. Não consigo passar em frente ao mercado municipal. Aí vai, vamos descarregar. Aí começa a descarregar. Cara, você acha que eram caixas que iam sendo empilhadas no estabelecimento? O estabelecimento, cara, era, sei lá, um entreposto de abastecimento que tinha estrados no chão onde as mortadelas eram empilhadas numa quina de imagino, parede. Assim. Imagina o rato reclamando. Ela tá dormindo, porra. A gente começou a empilhar. Cara, foi até o teto de mortadela. Que pariu. Quando a gente acabou... Uma mortadela começou a rolar lá de cima da pilha. Aí o burro... Quando ela veio da pilha, eu já preparei, tal como o Éder, o canhão, pra dar uma bica e devolver ela pra pilha. Aí o burro falou, vai lá, Valtão! Quando a mortadela quicou no chão, eu dei. Pá! Abriu o Ivan Leno. Fiquei com os dedos de fora. Imagina eu passeando pela prazível orla de Peruíbe. Falando blop, blop na boca. Foi um final de semana e tanto aqui. Puta que pariu, cara. Ô Alexandre, mas nem vamos entrar aqui no mérito de que o tênis custa 1.000 contos, né? Porém, o Nike, a Adidas, a Mizuno, nunca vão abrir as suas planilhas de custos. $300 que um par de tênis, né, é repassado para a população é gasto apenas 50 centavos pagando a mão de obra escrava infantil asiática. Você vê que loucura. E eu também dei uma pesquisada a respeito. Eu achava que era lenda, né? Aquelas blá blá blá de internet. Não é fato. Eles acabam usando esses países que não têm legislação para uso de mão de obra infantil. Então você pode ver, você que tá aí com um pisante bonitão no pé, olha ali na etiqueta, ela tá made in Vietnã, em Camboja. Se eu fosse você, eu tiraria aquela sola interna e olharia embaixo, vê se não tem um bilhete de uma criança pedindo socorro. É verdade. É verdade. Ou seja, você, maldito ostentador que compra essa porra, está financiando mão de obra escrava de um lado e enchendo o rabo do Neymar e do Michael Jordan de dinheiro. O Michael Jordan recebeu só o ano passado, com direito ao uso da imagem dele da Nike, $300 milhões. Caralho. Sei que loucura, cara. A base da fabricação de tênis por crianças. Se você ainda não olhou a sola do teu tênis, aí deu uma sacada. Ô Walter, você ficar botando a banca aí que é usuário de apenas tênis de 2 dígitos, né? Sim, eu sou. Os famosos... É Chuck Taylor, né? Qual é o nome? Chuck Taylor, né? Os Converse, acho que surgiu daí. Mas enfim, os All Stars... Hoje também pertencem à Nike, veja você. Esses, então, pra custar esse preço apenas, deve ser... O que a gente vai fazer? Porque se abrir seu armário também só tem Converse falido lá dentro. Velho. Você vai ter que mudar também, cara. Vamos usar precata. Precata. Vamos se bem que dar alpargatas também já deve... Ah, tudo, cara. É tudo, cara. Não tem pra onde escapar. Não tem. Tem que fazer aquele sapato é, com um pet, sabe? Isso, sabe? Uma havaiana de pet. Uma havaiana de boa pet. Ideia. Não tem por onde escapar, Miguel. Eu acabei indo a campo, né? E pesquisei não só na internet, mas também eu passei... Eu imagino você indo a campo lá no Largo 13. Olhando ali na World Tênis, não, na Disney. Mas eu fui num shopping, cara. E eu vi lá que tinha um tênis, que ele tava lá, promoção, de 1.200 por 999. Pro meu gosto pessoal, tá um tênis ridículo, porque as cores são ridículas, tal qual era o meu Mano 2000 dos anos 90. Quanta cor, né, cara? É muita coisa colocada junto ali, não tem muito cabimento. E esse tênis, ele tem um solado estranho, que eu nem vou saber como explicar, assim, não é uma sola reta, ele tem umas, tipo umas garras embaixo, uma coisa absurda. Ele substituiu as molas, né, que até um tempo atrás eram os tênis de mola, 12 Sim. molas, que faziam sucesso. O que fazia sentido pra quem vai... correr, Exato. Saltar, ou fazer qualquer outro cacete a quatro. Sim. Mas pra você ir num baile funk, pra você... Pegar o trem... Não tem muito cabimento, não né? Tem, não vai não te, tem. Ele não vai te... Ele vai te acender socialmente, talvez, mas não vai te acender para o alto. É, ele não vai ajudar você a transportar sua marmita no coletivo, amigão. Ele talvez até te atrapalhe, porque tanta coisa tem ali pra ser pisada quando... tiver sovado dentro do ônibus, exatamente. Então eu acho exatamente. Não vale a pena. Eu acho Faça que, como eu. Ele foi produzido com um atleta, tem um de ganho... De altíssima performance. Tem um ganho de performance, exatamente. Mas pra um rapaz ganhar moça... Até porque o cara usa essa bosta com uma calça jeans. Já não tem cabimento. Já não faz o menor sentido. Já não faz sentido. Já te limitou os movimentos. Já se limitou. Exatamente. Você já não vai conseguir nem correr se alguém gritar... Pega ladrão, você já não vai nem conseguir correr muito bem. Com isso, foi nisso a gente recebeu um e-mail aí, volta. A gente nem vai reproduzir esse e-mail, viu, cara? Porque a gente pode encanar. Exatamente. Eu já sei o que o Alexandre tá falando. Ele fala que certo nicho só usa esse tênis, que é pra correr da polícia. E também os moleques usam, né? Vão pros baile funks da vida aí, usando calça de bermuda de sarja, ou aquela calça vinho, que também tá na moda. Cara, não sei merda. O que é uma sarja. Sarja é um tecido desgraçado aí. Mas enfim, nada tem a ver com a combinação cafona de cores do tênis. Não faz o menor cabimento, cara, mas enfim. Então, eu acho que os designers de tênis, Alexandre, antes de mandar para as linhas de produção lá no Vietnã, né, os seus desenhos, pensam um pouco em justiça social. Imagina um playboy ou um paga-pau de playboy usando algo bizarro nos pés. Pode ser de propósito faz mesmo. Faz sentido, cara. Mas... Pode ser de propósito mesmo isso daqui, cara. O cara fala, vou fuder com esses playboys do caralho, vou botar uma coisa escrota e colorida, 110 ou 220, funcionando ali, acendendo no pé do babaca. Aí se metem a usar toda a paleta de cores, né? A escala Pantone inteira ali no pé. Não combina porra nenhuma e foda-se. Aí, também, Alexandre, usam um cadarço sem sentido. Usam um cadarço sem sentido algum. Solas de tênis absurdamente equivocadas. Sabe o que eu fiquei imaginando? Não combinando com nada. Cara, essa sola que eu vi aí, que eu te falei, eu fiquei imaginando, pra quem é um morador de uma região mais afastada, onde o calçamento não é dos melhores, onde sempre tem muita pedra, porque quem mora nas regiões... sempre tem muita pedra na rua, cara. Olha, e eu fico imaginando, a primeira coisa que eu pensei, o que entra de pedra no vão dessa sola? Entra cheio de pedra. Pior é que daí a verba de a planilha lá da Nike, da Adidas, da Mizuno, é 40%, segundo eles, quer dizer, do que escapou, né? 40% é verba de marketing, ou seja, pra encher o rabo de dinheiro mesmo do Neymar, como você falou. Eles ficam vendendo a imagem, daí te botam um tênis ridículo no pé, que a intenção é só chamar a atenção, né? Eles botam uma parada colorida no pé do Usain Bolt, no pé do Neymar, que é pra chamar a atenção visual. Mas o Neymar usa lá chuteira e tal, agora o atleta jamaicano, ele coloca uma sapatilha. Sapatilha. Que não é igual. Exatamente. É completamente diferente Exato. Ao tênis. Mas eles botam essas coisas todas bizarras e coloridas e o cacete a quatro, com um quinto apenas. E depois escrevem o que no final? Se você usar, você é legal. Você foda, seu pau vai crescer 10 centímetros. Exatamente. Você fica a pica da galáxia. Ô Walter, mas na verdade, cara, eu acho que o uso de tênis caro está ligado a dois fatores, assim. A imaturidade do ser humano e a feiura. Você pode ver. Quanto mais feio, quanto mais colorido mais, é o tênis. Mais preciso você... Mais necessidade você tem de ostentar. Veja se eu tô entendendo. A atenção tem que tirar do rosto do infeliz pros pés, é isso? Exatamente. Que quer dizer? Porque imagine você, vai, a Gisele Bündchen, por exemplo. Não, não vou nem usar a Gisele Bündchen. Pega uma moça bonitona e bota ela andando pelos corredores de um shopping aí. Cara, ninguém nem olha pro pé dela. Ela pode estar de sandália havaiana surrada, com um prego segurando. Ela continua belíssima, com sua postura ereta, lindona. Agora pega o Alexandre Moreira e bota ele andando ali. Cara, tem que tirar o foco visual das pessoas da lata pra cima pra jogar lá pra época que o meu mano 2000 fazia a mesma coisa. Pro pé. Olha pro pé. É o único lugar que os caras vão achar que eu posso ser alguém. Se o Alasca não ajuda, foca a atenção na Antártida, né, amigo? Alexandre, temos e-mails aqui. Ah, diga lá. O Josiel Vieira nos contou o seguinte, abre aspas. O bom de ter 40 anos é que deixamos de ser menos idiotas, consumistas e também perdemos a vergonha de falar das besteiras que fizemos. Isso é verdade. Sabe bem disso. Sabe muito bem disso. Eu tinha uns 18 anos e no meu primeiro emprego ganhei uma metralhadora. Veja como, uma metralhadora. Não literalmente, mas uma figurada. Afinal, um talão de cheques na mão de um adolescente pobre tem o mesmo efeito de uma Kalashnikov 47 na mão da Chita. E estreiei meu talão de cheques em uma loja de tênis. Comprei logo um New Balance e um Nike Air Max, que fiz questão de já sair usando da loja. É verdade. Eu imagino ele saindo da loja, pegando o Conga, a cabeção dele, arremessando no meio da Avenida Adolfo Pinheiro. Joga no lixo essa merda. Essa merda aqui. Foram 12 cheques. Nessa de usando o Air Max, eu botei dentro da caixa o meu Rainha Yacht que eu tinha ido. A intenção era chegar na vila já pagando com um puta Nike no pé e ainda mais duas sacolas cheias da Besni. Sonho interrompido dentro do ônibus. Dois assaltantes ficaram muito felizes quando me viram, levando os três pares de tênis até o Rainha Velho. Cheguei descalço em casa. Cara, olha, eu não sei como tá hoje, mas ali nos anos 90, na periferia, o temor de se chegar em casa calçando apenas meias por conta de um assalto suburbano era imenso. Eu não sei como é que essas pessoas estão roubando. Te roubaram, cara. Eu fui assaltado dentro de ônibus uma vez. E eu dei aquela infelicidade de entrar no ônibus na hora que o assalto tava acontecendo, manja? Puta, aí eu entrei assim, putz, tinha uns caras em cima de um cara assim. A hora que eu entrei, os caras viraram pro meu lado, largaram o cara lá do lado. E vai, aí dá o relógio. Pô, meu relógio. Vai, cala a boca, dá o relógio e tal. Tem o relógio. Não sei por que usar relógio também. É besteira usar dinheiro, relógio. Dá o dinheiro. Sentido. Não, mas naquela época fazia, né? Porque não tinha celulares e relógios pendurados em todos os lugares. Aí dá o dinheiro. Eu dei o dinheiro da carteira e tal. Os caras pegaram e desceram pela porta de trás. Aí o cara que tava sendo assaltado olhou pra mim e me agradeceu. Falou, puta, cara, ainda bem que você chegou, os caras iam levar meu tênis. Mas só, cara, eu fui o cara ainda teve coragem de me agradecer que eu cheguei. Da puta. Eu lembro do pé na cova que uma vez eu tava dentro do ônibus, aí entrou uma galera assaltando todo mundo, aí olhou no pé do pé na cova, e ele tava com uma bota de punk rocker, né? Cadarço branco, caralho, tomou um tapão na cara, você disse, seu filho da puta, nem pra estar com tênis caro no pé. E a vida foi passando pro pé na cova e ele foi tomando tantos outros tapas na cara da sociedade. A gente recebeu um e-mail aqui da Keila Lins, seguinte, ela falou, abre aspas, meu chefe é bipolar. Ao mesmo tempo que ele esfola e assedia moralmente os funcionários, também é capaz de gestos nobres e caridosos para com os miseráveis. No fim do ano passado, ele decidiu que compraria 14 pares de tênis dos mais caros para garotos em situação de rua de uma praça aqui perto do trabalho. Um dia antes, eu fui lá para pegar a numeração dos pés sujos dos moleques. Ela falou, passei para o meu digníssimo patrão e ele foi lá e gastou quase 10 mil reais em pares de tênis da Adidas. Um ato altruísta. Foi uma farra só no dia da entrega. A maioria dos garotos com seus pés sujos, colocando eles ali nos tênis mais caros do mundo, era até revigorante. Até que um deles disse que preferia o dinheiro gasto em lanches do McDonald's. Aí, Alexandre. Meu chefe pegou o tênis de volta desse garoto e pagou um McLanche feliz pra ele. E só. Mas pegou o tênis de volta. Pegou o tênis de volta. E pagou um lanche do McDonald's pra moleque. Alexandre, temos mais um e-mail aqui. É do Adelson Tavi. Ele nos mandou um e-mail, eu dei uma condensada aqui, tava um pouquinho grande, mas vamos aí. Na época da escola técnica, tinha um jovem rapaz que vamos chamar de Asprila, esse aluno era conhecido entre as meninas por supostamente fazer parte do grupo seleto de garotos afrodescendentes avantajados. Em contrapartida, a fama do mesmo era igual ou até maior entre a torcida do arco-íris. Tinha um professor de química que também era responsável pela rádio da escola. Esse professor era famoso por bolinar os alunos, veja você. Um dia abriu uma vaga para estágio na rádio e quem foi escolhido? O nosso querido Asprila. Asprila. O salário era uma bosta, mas logo o Asprila começou a aparecer com vários calçados descolados. Nike, Adidas, Reebok. Bem naquela época que quanto mais colorido o tênis, mais bacanudo você era. Para cada par de tênis, ele deveria ter precisado de no mínimo uns 3 meses de salário. Logo descobrimos que era presente do querido professor, que de vez em quando era encantado pela Black Mamba do nosso colega nas tardes na rádio da escola. Depois fomos descobrir que havia uma máfia do uma máfia do tênis. Muitos outros aluninhos estavam ganhando calçados em troca de uma mulambada no professor de química. Eu continuei com o meu Rodoc, um velho borrachudo Reebok falsificado de R$50. Cara, eu tenho uma história interessante pra esses tênis alternativos aí, os genéricos. Os Ubers dos tênis. Passa os nossos endereços aí, eu vou contar essa história. Eu tenho vergonha dela, mas vou contar, foda-se. O ouvinte da Academia Brasileira de Tretas deu uma curtida na nossa fanpage lá no Facebook. Aí vocês se orientaram a respeito do que vai rolar nos episódios seguintes. Dá pra mandar suas histórias para o academiadetretas@gmail.com. Mande também neste mesmo endereço sugestões de novos episódios. Nosso podcast fica hospedado lá no SoundCloud, o feed dos seus agregadores de conteúdo, iTunes, está lá também na nossa fanpage. Dê um clique no botão sobre e copy-paste. Geralmente atualizamos aos domingos, né, Alexandre? Às vezes não, tivemos que ficar uma semana fora do ar aí, porque trabalhamos igual dois cães aí, a gente não teve tempo de... Até estava gravado, mas a gente não conseguiu editar a tempo o episódio. Se você tem uma banda, entre em contato também pelo mesmo e-mail para ela tocar nos BGs do nosso podcast. Nesta semana, The Books é a banda rolando. Você falou The Books, eu lembrei do Reebok, ou Reebok, que ninguém nunca soube exatamente como chamava. É Reebok, e né? E aquele tênis lá, o chinesinho? O Farwhite. Era o Forward, e só que saía qualquer coisa, menos isso. Menos era Forward. Fahrenheit, Fahrenheit September 11, qualquer coisa, cara. Vinha do Paraguai, obviamente, chinesinho do Paraguai. E essa história tem a ver com a minha história que eu ia falar aí. Tudo acaba se encaixando. Porque o Reebok que o cara tinha aí, todo mundo vai se lembrar ali, final dos anos 80, antes de Alexandre começar a trabalhar, obviamente, naquela mesma pegada sua de pai comprado, mãe comprar e mãe nunca comprar o que você queria, minha mãe me chega em casa com um Lecheval. Lecheval, para quem não se lembra, era o G de genérico. Tinha até uma musiquinha. Qual era? Que vergonha, estou usando um Lecheval, Lecheval, só seca no varal. Mentira, secava atrás das geladeiras também. Então, e chega minha mãe, um par para mim, um par para a Amanda, que era simplesmente a imitação mais escrota do Lecoq Sportif. Sim, sim. Você lembra que ele era um cano alto, branco, o Lecoq? Eu vou explicar o que era o Lecoq. O original. Usado pelas funções. Cano alto, branco, com duas listras atrás, uma vermelha e uma azul, ponto. De couro. O Lecheval era quase igual, só que em cor vinho. Que beleza! e aí, chega lá... Eu tive um desse. Você teve um? Eu lembro que a primeira vez que eu fui apertar o cadarço, eu peguei na língua dele e dei aquela puxada, né, pra dar aquela ajeitada. Saiu na minha mão a língua. A mãe teve que costurar depois. Então, e aquele meu tênis ficou famoso, porque aí eu já não puxava muito cadarço, e ele era um número maior que o meu pé, então ele dava uma arrastada, e todo mundo sabia que o Alexandre tava chegando, que vinha aquele check, check, check, check no chão. Enfim, mas um belo dia, meus primeiros tentativas de contato amoroso com uma moça, conversei, ela, vamos sentar lá perto da quadra, tinha um gramado perto da quadra na escola, sentei lá, e velho, aconteceu uma desgraça, porque eu tô ali sentado e conversando com ela, aí ela dobrou as pernas assim, mas pra ficar com as pernas mais próximas do corpo ali, eu também, na hora que eu puxei as minhas, subiu aquele chulé infernal que aquele tênis tinha. E com certeza ela notou. Podre, podre, podre, podre. E, cara, do nada ela foi assim, então, acho que eu vou vomitar. Falar que não sei. eu preciso fazer tal coisa, e ela foi embora, eu fiquei ali sentado, e eu falei, caralho, é o chulé, cara, tinha certeza que era o chulé. Beleza, passa uma semana, essa garota começa a namorar com o Ricardo Zappio, que inclusive ouve esse podcast também, às vezes, não, ele diz que não pode ouvir sempre. Ricardo Zappio, que aí faz a ligação com o Paraguai. O pai dele, ele tinha um apelido de Paraguai. Porque o pai dele ia pro Paraguai e trazia coisas pra vender. Mas não pensem vocês que o pai dele trazia coisas, imitações de tênis e dava pro filho. Não, o pai dele vendia e dava pro filho os melhores tênis do planeta. E aí, velho, eu vejo o Paraguai namorando com uma garota. E o que tinha no pé do Paraguai? Um Lecoq Sportif. Que provavelmente não fedia cadáver como fedia o meu. Que merda, cara. Eu lembro que eu tinha. Eu não tinha garota, não tinha tênis, não tinha nada, cara. Você lembra do London Fog? Sim. Teve muito genérico. Sim, Free muito. London. Tinha um Free London, tinha um outro Freedom Fog. Isso, muito. Pra quem não é ancião como eu e o Alexandre, a porra do London Fog, um tênis feito com camurça, né? É, Nobuk, né? Não sei. Nobuk é o nome? Acho que era Nobuk. Eu não sei o nome. E o solado. Camurça mesmo. O solado era feito de algum polímero que quando você passava nos postos de gasolina ele se derretia. Derretia. Aí. Os genéricos, eu não sei se o original era assim, porque eu nunca tive um, mas os genéricos davam chulé, mas um chulé, filha da puta. Eu, já trabalhando, comprei um desse pra mim, a minha mãe não deixava ele dormir dentro da casa. Pior que nem cachorro durava no quintal, cachorro se escondia num canto onde pudesse respirar. Não, eu fiz um esqueminha, que eu abri a minha janela, eu fiz uma casinha pra ele do lado de fora da janela. Então ele ficava ali, no relento. Uma vez teve uma... Em São Paulo, no passado fazia... Hoje em dia não faz tanto frio, né? Mas no passado, nos invernos... Quem pedia lavar o meu lecheval? Senão não tinha como usar depois. Não, fazia muito frio. Cara, que eu andei com aquela porra daquele tênis molhado, cara. Porque não tinha secado. Você tinha que secar atrás da geladeira, amigão. Mas não resolvia muito. Então tava tão frio. Naquela época era muito frio e era muito comum gear nas madrugadas. Sim, pra quem não sabe, geada é o seguinte: o orvalho cai, a temperatura cai a menos de. Deu zero grau. Deu zero grau, tudo que é líquido congela. Então o orvalho se congela. Então a cidade virava uma crosta de gelo. Exatamente. Inclusive o meu. O meu genérico do London Fog. Uma vez, cara, eu acordei o frio da porra, tinha que trabalhar, subemprego de adolescente. Peguei o lecheval, peguei o Uber London Fog, enfiei no pé, era só craquelado de gelo caindo. E lá fui eu pegar o Suami. E nariz correndo. Eu chorando com meu pé gelado, cara. Isso é falta de sorte, né? Pé frio da porra. Come to me. Oh!